Da Babilônia, Brasil, um fator que compartilha a destruição do meu povo. Televisão, nossa realidade não é como minissérie da Globo. Esquadrão da Rima, nos denominamos assim. C.M. Império, não se ligam no Plim Plim. Pode vir Cidade Alerta, fotografar e filmar. Mas o preto que sobe é Ibope no ar. O pânico de morte chegou sem dó. A cena desse filme, Império Z.O. Mais um preto falece, aconteceu, virou manchete. Mais um morre. Sem fantasia, sem faz de conta. Um segundo que se passa é projetada uma vida. Com uma bala nomeada, com uma bala perdida. Bomba relógio ativada, corre solta em disparada. Tem fantoche do governo, malfetor das quebradas. Com o cabo do 3-2, cinegrafista amador, nos confirmou a parada. Policial de vitrine, exposto a você. Filhos dos ataques, estão dispostos a bater. Mano, crime e injúria, vejo todo dia. Ele fazendo média na porta da padaria. Olha o luxo dos mano, carro importado do ano. Blazer da LX, sai na caça do fulano. Mole a mão desse cão, é oscela a vida em Ucana. Terapia pro medo, vacilou, subiu o gás. Pesadelo é constante, a tristeza é demais. Chorei, um aliado não está mais do meu lado. Conquistou a sepultura por seguir o lado errado. Farinha, Beck, Bac, Sidra, veja só você. O sobe e desce na biqueira, uma receita pra morrer. Onde era back, cocaína, hoje é só o ADC. Fulano, ciclano, morreu de HIV, então paranoia. E olha seu redor, os manos se acabando, se reduzindo ao pó, esparcelando a migalha por causa de 10 conto. Eles tão a maior, sempre deram a maior. Por esse mano eu só lamento, só da mãe eu tenho dó. Mais um preto falece, aconteceu, virou manchete.